Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais fazer local. Yeah. Aqui é o Suki e eu sou a memória do Manel. Aqui quem fala é o Ferrolho. Aqui quem fala é o Ferrolho e... É o quê, mas esqueci já, uma. Aqui é o Jota e tem coisas que eu gostaria de esquecer e coisas que eu gostaria de lembrar. Só não lembro do que eu gostaria de lembrar. É verdade, filosofia de vida isso aí. Eu sou o Neto Maru e eu não vou nem lembrar que tem um PS... Tem um... Eu sou... Tem que ter um yay, né, mano? Aí, do episódio de hoje, a gente vai falar sobre coisas que dá branco na mente da gente, né? A mente fica totalmente limpa, branca, e a gente não sabe... Deu branco, né, mano? Deu branco, deixa lá. Especial Manuelau, né, esse aí. Segurou tanto que ligou, foi de novo. E veio... E vamos para mais uma semana de Mês Vazio na Caixa. Vamos lá. Olha aí, cara. E quais são os recados que a gente tem para essa semana, Neto? A gente não cansa de dizer, né, e repetir. Continue acompanhando a gente nas redes sociais aí, né, no fb.com/azileitor. E tá saindo muita coisa lá no Facebook, né, cara? A gente tá atualizando toda semana direto, cara. Inclusive, você que não é de Fortaleza, né, e não pôde comparecer ao evento que o pessoal da Azileitor fez do God of War Ascensions, tem as fotos, né, no Facebook. É, tem as fotos e o vídeo tá aqui. Vamos ver se a gente consegue editar, né? Porque tá gigante o vídeo, né? Pois é, cara. E esses outros conteúdos, né, de mídia, a gente sempre tá botando lá no Facebook, no twitter.com/azileitor, né, também a gente tá colocando as coisas lá. E também pra galera acessar o azileitor.com.br, né, cara, dar aquele page view pra gente, né, e tal. Esse é o principal, esse aí tem que ter sem faltas. Tem, cara, a galera passar pelo site ali, ver como é que tá, né, e tal. Exatamente. E a gente tá com a parceria nova, rapaz, olha aí. Olha as coisas melhorando, né. A parceria com o Submarino, rapaz, olha aí. É aquele mesmo esquema que a gente já vinha fazendo. É, o Submarino, ele tem muita coisa ali que é altamente barata, mano. Eu vi um box, mano, dos livros do Cornwell, mano. É doido, mano. Baratíssimo, mano. Isso é raro, viu? Porque na época que eu fui comprar os meus, bicho, o cara não achava encanto nenhum barato, mano. Eu até ficava puto, mas por que esse bicho não diminuiu o preço, porra? Não sei o que, mas Submarino resolveu esse problema, né? Ah, pois é, cara. Daí, se você quiser comprar qualquer coisa do Submarino, você clica lá no banner do Azileitor do Submarino e compra lá qualquer coisa que você quiser. É qualquer coisa mesmo, né? Desde M&M's até ar-condicionado, né? Dá pra comprar lá. Vale a pena o cara dar uma passada lá, mano. Porque tá se esgotando é tudo, né? Lá, quando tem essas promoções muito doidas aí. Pois é, e já que a gente tá falando em promoções muito doidas, a gente tem que continuar a nossa campanha, né? Indica o Azileitor para 7 amigos. Sim, cara, pra gente aumentar o nosso público, né? E a gente percebeu que tá aumentando, né? Pois é, o número tá aumentando, a gente quer agradecer a todo mundo que tá nessa promoção aí, sem prêmios, né? E você que é ouvinte novo também, continue nessa, né? Você ouviu, gostou do programa, indique pros seus amigos, né? Exatamente, cara. Urso Horror, o nome do cara, Urso Horror. Será que é algum trocadilho? Deve ser mexicano, né? Ele. Ele via aqui o link do Manel no episódio do Pingu. Muito bom, por sinal, a gente... Dessa escorregadela de não ter percebido, né? Pois é, né? O nosso querido fã também, o Lucas Costa de Almenara, enviou fotos do clã Azileitor, do game APD, e espalhando o AzilaCast para todo o Brasil, né, cara? Pois é, cara, ele criou um clã do Azileitor nesse jogo aí que eu não conheço, que é o APB Reloaded. Tem as fotos aí, cara, ele criou até tipo um caveirão do Azileitor, né? Bicho, tá foda, o pessoal de Almenara tá sempre se garantindo. não é, pô. E o Lucas, que não é besta também, ele ainda envia o link do filme Amor, Estranho Amor, aquele filme proibido lá da Xuxa, né? Que ela fica puta de raiva quando alguém pergunta, né, pra ela. Ela processa, pô. Xuxa é perigosa. Ele completa aí. E isso aí, isso aí demonstra o que é um ouvinte do Azileito, né? A gente fez um programa todo inocente, infantil, e olha a porra que o cara vem mostrar, né? Não é, mano. O Balu aqui também envia a entrada dos desenhos dos X-Men em japonês, né? Porque eu lembro que a abertura do Thundercats é de um estúdio japonês, né? Uhum. Não é de americano, não. E é foda a abertura zona do Thundercats. Não, o Thundercats é fodão. Tem aí o link aí embaixo, né, da abertura do X-Men. Pois é, clique, dê uma olhada, vale a pena. E o momento que todo mundo tava esperando, as vaziladas. As vaziladas, vamos lá. Stuart Diz. É. Mas o sobrenome dele é Diz ou é porque faz parte do que ele tava dizendo? É, que ele tá dizendo. Ele diz aqui que eu cometi uma vacilada dizendo que a língua que o Pingu fala é chamada de Gramelo. Gramelo. Uma linguagem da comédia Del Arte desenvolvida pelos italianos do século XV ou XVI. Isso é interessante. Gramelo, mano. Oh, tá, nossos ouvintes têm cultura, viu? Eu vou aceitar essa vazilada aí só pelo grau de conhecimento que o cara teve e da moral que o cara deu no assunto, né, mano? Porque o cara, não, o Pingu não fala o rolete, não, pô, ele fala gramelô. É, e é uma língua italiana, né, mano? E a outra vazilada aqui que ele dá é a clássica, né? Que o Joel disse que o Caju era o Pedro. Cara, mas quando eu vi isso aí, mano, como assim, mano? O Caju não era o Pedro, mano. Aí quando ele mostrou as fotos, mano, do ator do Pedro e o ator do faz o Caju, caralho, bicho, não acreditamos, mano. Aí tu percebeu que os caras não são nem parecidos, né, um com o outro. Vida inteira achando que era o Caju, era o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. Puta que... E a próxima vazilada aqui do Andrioli, ele diz vazilada do Neto, ao dizer que Sandra Nenberg foi uma das passarinhas do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso é mentira, né, cara, que ele falou, ele envia até um link também aqui de uma matéria sobre isso aí. Na verdade, a Sandra Nenberg não era a passarinha do Rá-Tim-Bum, mas ela fez o comercial do McDonald's. Ah, o comercial do McDonald's foi. Primeiro e-mail, Felipe Hunter, 18 anos, desempregado, cursando Faculdade de Ciência da Computação, São Paulo, capital. Tamo junto, né? E aí vai um aviso pro cara aí, pro Felipe, né? Se ele tá desempregado, depois desse e-mail, pode esperar aí uma ligação aí, né, cara? Que todo mundo arruma emprego, né, cara? Todo Mas mundo... vá atrás também, mano. Também não é milagroso. É. O cara ouve o programa e passa o dia deitado e vão lhe encontrar. Não, mande e-mail no currículo e tal. Porque sempre todo mundo que envia e-mail que tá desempregado, cara, da outra semana o cara envia o e-mail dizendo que tá empregado já. E envia o e-mail também, porra, dizendo que ficou empregado e tal. Não, mas realmente funciona e tal. Manda e-mails, né? Mande os 10%, né, do primeiro salário também pra gente. Estou mandando esse e-mail para parabenizá-los pelo excelente cast. Apesar de conhecer podcast do Jurandir Filho, eu não descobri o Asila através do RapaduraCast e nem do blog do Easy Nobre. Olha aí. Agora eu fiquei curioso. Mas sim através de um cartucho do Super Nintendo. Olha aí, velho. Porra. Tudo começou quando me bateu uma vontade imensa de jogar um jogo antigo do Robocop. Olha aí, não me lembrava se era do Super Nintendo ou do Mega Drive. Resolvi dar uma rápida googleada. Eis então que uma das fotos que eu encontro do jogo do Robocop, que eu não conhecia, era Terminator vs Robocop. Olha aí, mano. Clássico, né, do Super Nintendo. Esse era foda. Na hora da empolgação, resolvi mudar. Estava no campo de busca pra saber mais desse crossover. Mas acidentalmente escrevi Terminator errado. Aí... dei enter e eis então que o primeiro site que aparece no busca do Google, que aparece você, quis dizer Azileito. Aí agora a gente vai fazer um high five com o Google, né, mano? Pois é, mano. Porra, o Google é parceiro demais, mano. Tamo junto também, pô. como eu nunca tinha ouvido falar desse site, resolvi entrar por curiosidade. Aí perguntei, vixe, exilados? Fui então que vi a imagem do Terminator no cabeçalho do site, que é uma imagem muito foda, aquela imagem lá do começo, né, do site, que me deixou com uma hipnose, olha aí. Mensagens subliminares, né, cara, do Azila Castro. Nada é à toa, né, afinal de contas. Na hora que desci o mouse pra ver o que era o site, era a capa do último cast, Azila Cast 98 de Assombrações. A partir dali, só tinha entrado na curiosidade, resolvi ouvir o tal do cast. Confesso que na primeira vez ouvi o cast, não entendi muita coisa por achar o sotaque de vocês carregado. O Teolus então parecia falar criptografado. Eu até mesmo entendi que seu nick era telecelular, mano. Como é que é? É um nick bom, pô, telecelular. Ao invés de Teolus. Mas como as risadas do Neto me faziam rir, e o pouco que eu entendia do Teolus também, fui ouvindo outros casts e cada vez entendia que vocês falavam e parecia mais nítido para mim, olha aí, cara. Ele não tá percebendo, mas ele ganhou um skill, cara. Ele aprendeu o sotaque nordestino por persistência, pô. Se tornou uma pessoa mais forte. Fiquei preocupado quando vi que vocês estavam em hiato, como se fosse um ouvinte há tempos, inclusive passei a falar e usar gírias com as mesmas entonações que vocês, tipo... Olha aí, rapaz do céu. Essas mudanças foram tão claras que até minha mãe, que é natural do Ceará, olha aí, rapaz. Agora sim. Começou a notar meu vocabulário cearense. Assim que tiver um cast que eu acho que vai agradá-la, coloco para ela ouvir também, olha aí. Um abraço aí pra mãe dele também, né? Um abraço pra mãe dele e vale a pena ele botar pra ela escutar o cast de gírias, né? Isso daí ficou bom, né? Pois é, isso daí é da malandragem. Ele diz aqui uma dica de HQ pro PC, a HQ Super Dinossauro, olha aí. Tem um link aí da foto, né, da HQ do Super Dinossauro. O PC pira, né, nessa HQ aí. E ele envia aqui sugestões de cast. Manual de Xaveco, migração de criança pra adolescente e adolescente pra adulto e séries e filmes que marcaram suas vidas. Esse aí já tá na lista, né, cara? Esse último aí. Esse manual do Xaveco, inclusive, se a gente tivesse lido os e-mails antes, né, daria um bom, um excelente programa, né? O PC e o Manel, tem que ele dizer. É, os maiores pegadores aqui da rua, né? Próximo e-mail é do Cadu. Mas, por favor, sem rimas. Cadu é um nome bem sugestivo, mas tudo bem, né? É. Sou um intermediador gráfico, como é, mãe? Entre mau gosto e o bom gosto comum de São Paulo. Ele é design, né? Web design, né, que ele diz aí. É, pô, né? Há algum tempo acompanho um podcast e depois que conheci o Azileito, abandonei os outros. E essa é a atitude, né? E todo mundo tinha que fazer isso aí. Bicho. O cara fica com o Azileito e apaga o resto do MP3. Daí já comecei dando valor, Cadu. Não é puxa-saquismo. Gostei muito de como vocês conduzem os temas, mesmo os mais marmotas. Isso aí, o cara já pegou a gíriazona daqui também. Já tive uma amiga que podia ser a senhora Pinóquio. Olha aí. Ou então a Paquita do senhor Pinóquio, né, cara? É, Pinoquete, né? Alguma coisa assim. Pinoquete, olha aí, tá aí um nome bom, mano. Pinoquete, ó. Oh. Pinoquete, bom, ela sempre contava histórias, todo lugar que comentávamos, que fomos, ela completava dizendo que já havia ido, e a expressão que, na sua opinião, de forma tão veemente, que todos preferiam não questionar. Que ela falou que o cara dá certeza e tal, cara, vai lá, beleza. Senta lá, Cláudio, beleza. Conhecer a vida de todos e saber os passos até de um recém-nascido. Em uma chuvosa sexta-feira, ela chegou no colégio correndo com uma mala na mão. Olha aí. Curioso. Dizendo que precisava sair mais cedo da aula, pois seu irmão estava doente, que precisava ficar com ele o final de semana todo. E como teríamos um trabalho para entregar na segunda-feira, ela disse, não se preocupem, saio do meu irmão no domingo e segunda de manhã estou aqui e trago minha parte feita. Olha aí, puta, e o pior que o pessoal acredita, né? Qualquer estudante, mano, que diga que não vai fazer porra nenhuma no final de semana e vai fazer o trabalho domingo à noite, mano. Não existe isso não, mano. Todos ficamos preocupados e começamos a perguntar detalhes sobre o irmão dela. Ela explicou que ele tem pressão alta, tal, tal, tal, que o clima aumentou, ele passou mal. Porra, velho. Caralho, bicho. Tava, tava começando a inventar aí, tipo, ela tá mais pra Pinóquio mesmo, porque o senhor Pinóquio diria logo que o cara tinha tido um infarto, né? Era ex-combatente de guerra, alguma parada dessa, né? Mas beleza, tá ficou na pressa. É, tá no nível 1 aí, né? É, tá ainda pegando as manhas. Ninguém deu conta de perguntar pra onde ela ia. E o dia se passou. Ela saiu na hora do intervalo e se despediu de todo dizendo que iria perder o voo. Como é, mano? Tu imagina a loucura, mano. A mulher chega com uma mala de viagem, conta essa história louca e diz que ia perder o voo e estava super atrasada. Algum cara mais desiludido, né, perguntou: pra onde você vai de avião? E ela disse: Alemanha, meu irmão mora na Alemanha. Mas não se preocupem, estarei de volta na segunda-feira para fazer o trabalho. Claro, todos ficamos com cara de anos, úmido, né, tentando entender a situação. Na segunda, ela chegou com uma sacola cheia de flores brancas de plástico, dizendo que o irmão dela mandou pra ela distribuir para os seus amigos. Isso é o bom do mentiroso loucão, né, mano? Não é, mano. O cara... Porque o cara, além de mentir, bicho, o cara elabora uma parada louca, mano. Nossa. Flores de plástico branca da Alemanha, mas somente cerveja, né, mano? É. Flores de branco. É uma parada quase teatral, né, mano? Coisa ali. Que loucura, bicho. Todos ficaram olhando torto e questionando como a mente dela havia ido mesmo para a Alemanha e voltado com apenas um final de semana. Ela distribuiu as flores e, por algum erro a favor da humanidade, em uma das rosas havia um carimbo meio apagado, mas que ainda dava para ler, dizendo: lembranças de São Tomé das Letras, Minas Gerais. O cara falando com a voz de placa, né, do Pica-Pau. Pois é, pô. Todos caíram na gargalhada e ficou por isso mesmo, né? Desde então o apelido dela era Mythos on Garden. Se ligou aí na intelectualidade do pessoal. É, botar apelido em inglês, né? Vai ser mais escroto aí. Você que mente desse jeito, né? Compre de imediato o curso do Sr. Pinóquio, minha amiga, porque desse jeito aí não dá, não. Próximo e-mail aqui é do Júlio César, 26 anos, sou casado e moro no Rio de Janeiro, estou no último período de engenharia. O que me deixou curioso é o cara ter dito que é casado, né? Eu sou casado aqui. É pro pessoal não se engraçar com o cara, né? Conheci o Cash há 2 semanas através de uma recomendação do grande Jurandir Filho. Desde então tenho ouvido sem parar. Me identifiquei muito com vocês, pois os meus pais e minha família são do Ceará. Tenho parentes em Fortaleza, Tabuleiro do Norte, Redenção e etc. Gostaria de dizer que os melhores episódios são aqueles que vocês contam histórias da infância e da vida de vocês. Por exemplo, o cast 1 de locadoras, aí. Olha aí. Ele diz aqui também as histórias de Kung Fu, histórias na casa do Manel, que foi genial, histórias do senhor Pinóquio e do Isaías, senhor Papel. Olha aí o senhor Papel. E as cartas de Magic. Por que o Babão não participa mais? Olha aí. Foi genial a história dele da luta contra a Romária. Caralho, bicho, a luta contra a Romária eu nem me lembrava mais, mas essa daí é fenomenal, viu, bicho? No cast de colégio, né, isso aí, cara, foi foda. Bicho. O Babau ali, ele tá meio desaparecido, mas a gente tá tentando trazer ele de volta, né? A gente tá fazendo da inteira da fiança, mas daqui pro próximo mês sai, né? Estou mais ou menos no cast 50 e pouco, mas tenho ouvidos novos. Referente ao cast 102 e 103, vocês esqueceram algumas célebres figuras, como a Patti Beijo. Nunca ouvi falar. O Agente G. Piorou. Deb na Manchete. A Deb eu me lembro, porque um tempo desse parece que o Gugu adotou ela, né, no programa, uma parada dessa. Caraca. Pois é. Turma do Arrepio. Agora a Turma do Arrepio foi uma furada. Inclusive, mas a gente esqueceu da Turma do Arrepio e da Vila do Tiririca. Caraca, Vila do Tiririca mesmo. Porra, porque o... Como é que se diz? Eu me lembro que um passar na sequência, bicho. Era a Vila do Tiririca e a Turma do Arrepio. Eu achava virado. Por favor, uma sugestão, faça um cast sobre Samurai X, olha aí. Já foi feito, vou achar nele. Já foi feito, né, cara? Olha aí, rapaz. É, continue na sequência que ele chegará. É, pois é, continue escutando aí que ele chega. Uma hora vai chegar, né? Um abraço do seu mais novo fã, Joel Theo Luz e Neto, e já considero vocês grandes amigos. Um abraço, olha aí. A gente também, chame a gente pra tomar uma. Ele pagando, né? Claro, a regra é essa. Essa zona séria, mano. O pessoal tirou onda com o Manel aí, mas... só a família dele sabe o quanto ele sofre, mano. Consigo nem imaginar, mano, como é que é a vida de uma pessoa com Alzheimer, viu, mano? Aí, mano, tem o... patriota aí. Que é verdade, viu, mano? O Manel aí, puta que pariu, mano. O Manel é um dos caras que mais esquece das coisas, mano, na vida, mano. Interessante que o pessoal fala da família, da pena, né, que é a família ver o Manel nessa situação. Mas ninguém pensa do lado da família, né, tendo que conviver com o Manel, cara. Já tá bagunçando, é tudo. Deu branco. Mas esse programa é o cara falar as frases em dislexia mesmo, né, mano? O nome do programa não deve ser Deu Branco, não. O nome desse cast aqui devia ser mesmo. Porra, doente, né? Dislexia. Até agora não falaram porra com cor nenhuma. Tela azul total, né? Na mente do cara. Dali das... É, o Joel chega. Não, o Manel é o cara que mais esquece. Eu perguntei assim, e aí, qual vai ser o tema do castzão de hoje? Sei não, esqueci. Aquele lá, né? Os caras assim. Aquele, macho, que eu disse, pô. É legal pro cara perguntar aí qual é a pauta, né? É, qual é a pauta de hoje? Que é pauta, mano? O cara fica aí. Não, vocês não estão falando dos esquecidos, não. O cara já tá passando pra Mongol aí. Tá. Mongol? É. Mongol. O que é pauta? Aí vamos começar com os esquecimentos mais leves, que é o cara esquecer as provas do colégio, né, cara? Caramba. Cara. Tem gente, mano, que quando senta na hora. O cara estuda bem, estuda e tal, o conteúdo. Mas quando chega na hora da prova, mano, dá aquele branco, mano. Tem gente que é desse jeito aí, velho. Tem gente que nem lembra que tem prova, cara. Quanto mais estudar. Eu já fiz isso só uma vez, mano. Pior é quando o cara do nada chega na aula, senta lá, não sei o que. E aí, mas estudou? Estudou o quê, mano? Tem prova. Vixe, mano. Isso aí é fechado, viu? Isso aí é de praxe. Esse daí é do time do Manel, viu, mano? É hoje. Quando é aula normal, né? Fica as carteiras ali, das cadeirazinhas, tudo fora do local, né? Fora de linha e tal. Aí o cara chega no colégio, na sala, e tá tudo as fileirinhas bem direitinho, mano. O cara, puta que pariu! É prova. Uma vez aconteceu comigo de eu chegar e eu ver isso e eu voltar pra casa, não vou fazer segunda chamada. É, doido, eu vou dizer que vocês são antigos, viu, mano? Que eu me lembro disso aí, mas numa época altamente remota da minha vida, velho, essa parada de fileiras, cara, alinhadas e tal. Ah, mas pois, tem até na faculdade, mano. Na faculdade, não. Então mesmo tá aí. É sério, mano. Tem, mano. Tem esse jangue ali que me mordeu. E esse momento agora nada a ver com o Manel. Eu nem lembro o que tá fazendo. É, mano. Que dia é hoje, mano? Tem, mano. Vocês vão investir mesmo nessa parada de Alzheimer, mano? É porque o cara ou tá interpretando ou tá... Dali das... O cara chega na aula aí, todo feliz, mochila, aí o outro chega com aquela cara de medo aí, mas tu estudou pra prova, tu. Ou melhor, tu estudou, né? Não falei prova, né? Tu estudou. Ah, mas isso é vagabundagem. Tu estudou o quê, mano? Tem prova hoje, doente. Aí eu, vixi, mano, que diabo é isso, mano? Que pariu. A interpretação do Manel, né? Digna de óbvio. É. O pior é quando o cara diz assim. Não, o pior é quando o cara completa assim. Puta merda, mas hoje é prova de história. Ó, o doido, mas geografia. Aí lá. Aí é o. Isso aí é típico do Neto. O Neto faz isso aí direto. Aí, mano. É a máxima, né? Tá doida, mano. Neto fazia direto. Não, agora o que eu já fiz, doido, foi tipo prova de segunda chamada, que era num horário diferente. É. Aí o cara esquecer da prova. Isso o Neto querendo se escapar aí, mas como é que pode, velho? Empurrando pra segunda chamada. Não, pô, é porque, mano, uma não coisa se escapa, é tipo. Não, seu merda. A prova de segunda chamada, mano, meu tempo era fora do seu horário habitual. Aí já acontecia de, tipo, o cara asilado, né, pra chegar em casa e tal. Terminava a aula, o cara ia logo se embora. Aí quando eu chegava, eu ficava, puta merda, ó, tinha segunda chamada hoje, vacilei. É verdade, mano, porque que a prova de segunda chamada era em horário totalmente desconexo ali do... Ah, cara, esquecer e perder a prova. Desconexo, que é meu bilão. Assim, as minhas provas de segunda chamada, as que eu fiz, nunca foram depois do horário, não. Era zero um dia de sábado. Caralho, pior do que... É, dia de sábado... Não é dia de sábado, é dia de sábado de manhã, sacou? Aí é... Tem que ser em outro horário, mas tu queria que botasse junto com a galera todinha que já tinha feito a prova? Ia ser melhor. Mano, deixa que você é doente, mano. Como é que tu faz uma pergunta dessa? Como é que a prova tinha que ser em outro horário desconexo? Mas lógico que tem que ser, mano. Tá aí ficar do lado do neto aí, o neto, ei, mano, a prova é a 2, viu a resposta? Não, mas podia, tipo assim, não, olha, quem não fez segunda chamada vai pra sala tal, entendeu? É. Não, negativo. Porque aí o cara ficava na pilantragem, o nego ficava na pilantragem. Ei, mano, vai lá no banheiro, 2:30, que eu vou estar lá com a prova. Não, não ia acontecer isso, não. Sabe o que ia acontecer? Esse esquema, mano, é forte, viu? Caralho. Esse esquema, mano, é dentro do banheiro, né, cara? É. Vai lá no banheiro que eu tô com a prova. Mas a galera, oh, isso aí é pilantragem do meu irmão, mano. Foi eu, nem eu não, mano. É, teu irmão. Ele disse que pegava... Um amigo meu. Ele disse que o doido detonava a prova e tal, fechava a prova. Aí quando chegava depois, ele botava lá o gabarito, não sei aonde. Aí ele passava lá, pegava o gabarito e ia-se embora, ó, com o gabarito. Aí chegava lá, errava uma ou duas questões, pra não ficar igual. Macho, uma coisa que sempre acontecia era quando o cara ia fazer a segunda chamada, você sabe, até é um pena de quem ia fazer a segunda chamada, que a prova vai ser totalmente diferente. É, nunca exatamente. Era a mesma prova sempre, não, cara. Mas tem vezes que o professor bota lascando só de mal, macho. Ai, é, faltou. Cara, eu nunca fiz uma prova que foi diferente de outra pessoa da minha sala, cara. Ei, mas porta aí que eu fiz já uma prova de segunda chamada, mas que o professor fez tipo a prova do Enem ali, mano, sempre cacetada questão, mano. Caralho. Eu nunca me esqueço dessa porra, mano. Foi pra traumatizar, mano. Nunca mais, mano. De segunda chamada é tenso. Tá, agora o que eu tenho raiva, mano, que me dá raiva ali, negócio de prova, é quando o cara estudou a prova, o cara lê a questão, mas não lembra como é que é a resposta. Puta, que pariu. Aí o cara fica dando aquela enrolada assim, mano, tipo, quem era Cristóvão Colombo? Aí o cara assim... Pô, tu não sabia dessa, mas eu vou te contar, viu? Aí realmente... Que... Era só um exemplo ali. Aí. Quem era... Só um exemplo. O cara esqueceu, né? Aí o cara dava aquela enrolada assim, Cristóvão Colombo era... Aí não sei o que, o cara começava todo dando uma enrolada, toda muito doida, meu. O cara repetia aquela... Ah, o Raio ia dizer isso, mas o fundo da tristeza é o cara começar a resposta com a pergunta. Cara, comigo já colou esse negócio de jogar, repetir a pergunta e falar qualquer coisa pra poder fazer a questão, cara. Acho que já teve pergunta, mas em prova, em que eu dei aquela enrolada, zona muito doida, mano, assim, o cara falando umas coisas nada a ver, mano. É doido, velho. Que a única coisa que aconteceu é que tu gastou um tempo e muita caneta pra porra nenhuma, que o cara botou um X ou doideira lá, e é errado, aí ficou na merda. Às vezes, cara, hoje em dia os professores não caem mais nessa, não, mano. Agora tu ficou na merda. Hoje em dia os professores não caem mais nessa, já estudam em colégio público. Eles caem. Tá certo. Você pode fazer um texto que eles... Não. Eu vou voltar atrás, porque vocês se ligam, mano, que noticiaram um tempo desse não, mano. Antes de ontem, eu acho, semana passada. É, antes de ontem, mano, que o cara fez uma redação do Enem, aí do meio da redação do Enem o cara botou a receita do miojo. Se liga. Cara, não tô, mano. É, cara, é isso que eu tô falando, cara. Tipo assim, não tô dizendo que são todos professores, mas tipo, muito professor tá cagando, cara, tá nem vendo. Tá cagando, tá cagando. Coisa que dá um brancozão federal, mano, esse negócio de redação. Quando o cara chega assim na prova, mas tem, hoje vai ter redação. Aí, qual é o tema? O tema é escravos. Vocês têm que falar sobre escravos. Aí o cara fica dando aquela meia hora, mano, de enrolado, assim, o cara coçando a cabeça. Escravizado quando todos estavam escravizados. Não importa se você vai fazer redação. Sempre vai ser o tema, o único tema que você não sabe falar sobre. Você pode ser qualquer coisa, você pode saber falar sobre tudo, mesmo mesma coisa, vai ser sobre essa coisa, você não sabe falar. Pô, nunca caiu o tema LOL, né, mano, na porra da redação. Cara, cara, se caísse LOL ia ser muito maneiro, né, cara? Não, pô, tu sabe por quê, mano? Porque hoje eu cheguei em casa meio tarde, mano, eu fui olhar minha timeline no Facebook, mano, tinha uns caras desesperados, meu Deus, o LOL saiu do ar, não sei o quê, tal. Sem exagero, mano. Caralho, mano, o que foi que aconteceu? O cara já fica desesperado, né, mano? Porque mais de 40 pessoas não falam de outra coisa. É. O cara, vixe, mano, derrubaram o servidor, né? O cara pensa logo que é aquelas paradas do FBI, né? Descobriram que o dono do LOL, sei lá, cara, vem aquela lembrança ruim do, tem aquela lembrança ruim do Mega Upload, né? Aí depois o cara vai ler com calma, é só a porra da manutenção, mano. Os caras tudo louco. Mas captaria, mano, porque o cara vai começar uma redação. E pior, mano, se fosse um tema de LOL, era capaz do cara ainda dar um branco, mano, no começo. Aí é doença mental. Certeza mas já... que não, cara. Certeza que não. Tu tem certeza, porque o cara... Agora é do acordo de Joel aí, mano. Porque assim, mano, o cara vai falar sobre escravos, aí o cara começa mega genérico, mano, na redação, mano. A escravatura foi uma época muito ruim. Cara, você começa a redação mal, assim, cara, se mata. Você tá na segunda série, cara. De 10 anos, né? De 10 anos, né? É bom mesmo, né? É bom mesmo. Era uma vez, né? Era bom mesmo é quando o cara liga e fala assim, não, hoje eu vou fazer uma redação federal. Pronto. Aí chega lá, não, passa a tarde assistindo Discovery Channel, aí passa lá os elefantes, aquele reportagem, os elefantes, Discovery Channel e tal, não sei o quê. Aí a redação é pra falar sobre, sei lá, a Constituição, não sei o quê. Aí ele chega e diz assim, a Constituição foi um período muito importante e tal, não sei o quê. Isso me faz lembrar dos elefantes. Aí sai, mete papo aos elefantes. Aí o cara bota no meio da redação, né? Inclusive aí... os elefantes e tal, não sei o que, da espécie e tal, não sei o que. É, mas pra tu ver que mundo é esse, né, macho? O senhor Ferrolho assiste o Discovery Channel pra fazer redação que não tem nada a ver. Não, o cara conseguiu parar nos Estados Unidos, mano. Já pensou, mano. É por isso que eu não acredito mais na educação, ó, mano. E tu, que isso é tudo certo, tá bem aí na esquina, né? Não é, mano? É que pode, mano, um negócio desse. É doido, é ovo, sei lá. Dali das... Essa história do cara estudar pra caralho, mas tal. Tá de boa. Revolta da balaiada, né, mano? É o quê, mano? A revolta da balaiada, né? Isso é o tema da redação? Ele tá falando, mano. É, véi. Gravando bêbado de novo, Manel. E, pois é, e o cara estuda que só isso aí aconteceu comigo, mano. O cara estuda, tá fazendo uma prova de termodinâmica, mano. Aí as fórmulas tá muito doida. Eu sei que tem uma fórmula que é não sei o quê. É dentro da raiz quadrada tinha um sinal de mais. Como é que é, mano? Dentro da raiz quadrada. Tá devagar, pô. É o cara de uma vez assim, não, mano. Tinha um sinal de mais. Não, tinha uma fórmula e que era. No meio da fórmula tinha um sinal de mais. E eu não lembrava se era mais ou se era menos nessa tarefa. E, macho, o resultado dava assim, abissal. Tipo, a temperatura de 1000 Kelvin. Puta merda, aí lascou. Aí eu fui perguntar, professor, é o seguinte, a fórmula eu sei que tá certa, agora só me diga que se esse sinal é demais ou é de menos, porque eu não lembro, não. Se ele te dá a resposta, ele é... Não, ele disse, não, é porque eu sabia a fórmula todinha, né? Aí ele deu toque. Não, isso aqui não é mais, não, isso aqui é um menos, porque senão... Aí eu peguei mas porque ele viu que eu tinha me tocado, que pelo menos o resultado tava dando discrepante. Mas macho, o cara estuda, sabe como é que faz, aí quando chega na hora dá um branco, aí lasca. Se a professora é muito gente boa, se fosse o professor da minha cara, ia... Como é, né? Eu devo falar uma gargalhada aí do professor do Jota, viu, doido? Inclusive, se o dublador do Homer Simpson morreu, o professor do Jota aí tem grandes condições, viu? Dali das... Brancuzão, mano. Não só no colégio, mano. Mas em outras áreas também, mano. Essa parada do cara virar a noite fazendo a porra de um trabalho e esquecer esse bicho em cima da mesa, ó, mano. Nossa! Mais trabalho do trabalho ou trabalho de classe? Do colégio de novo? É putaria, mano. Porque o cara vai falar alguma parada dessa assim, tipo, não, professor, esqueci o trabalho em casa e tá certo, né, mano? É meu cachorro comeu, ó. O cachorro comeu. Não, mano, tu é doido, dá um sentimento de frustração grande demais, ó, mano. Porque o cara virou a noite e tava estudando, mas esquece a porra do... Eu não vou nem muito longe, mano. Como é que se diz? Eu entrei numa empresa há pouco tempo, mano. Aí me mandaram a lista dos documentos antes, né? Sei lá, 2 semanas antes, né? O cara organizar os documentos e tal. Que a empresa era de outro estado, e o pessoal vinha aqui só pra pegar os documentos, né? Ia viajar até Fortaleza, pegar os documentos e ia voltar. Aí beleza, cara, né? Tu não tava nem trabalhando ainda, já tava. Não, tu não vai começar a trabalhar semana que vem, mas toma isso aqui pra tu fazer. Foi. Não, pô. Era os documentos pro cara ser admitido, mano, na empresa. Empresa é dinâmica, mano. Empresa é dinâmica. Pois é, pô. Aí pegou, eu não, beleza. Aí, mano, dizer que no dia lá de entregar os documentos, eu esqueci uns 3 documentos, mano, ainda. Tudo nessa putaria de deixar em cima da mesa, mano. É verdade, ó. Conviver com o Joel Danis. É, tá certo. Manel aí já esqueceu milhares de vezes a carteira desse bicho. Inclusive, o bicho é tão burro de um jeito que esqueceu o cartão. É, de animal, ó. Esse bicho esqueceu o cartão de crédito no posto de gasolina. Oh, ah, cara. Aí foi um local bom, viu, meu cara? Esquecer, mano. É, mas porque aí, as bundas passando na frente do cara aí. Localzinho light. Gostosa passando aí. O cara acaba indo atrás delas e. Bicho, é feio que não, você não é. Não sabia que eu era bosta. Sabe isso? Eu, cara, feio. É verdade, mano. Isso aí é perigoso, mano. O cara esqueceu o cartão de crédito, mano. Não é de crédito, não. É só débito mesmo. Nossa, ah, nossa, é. Melhor. Aí, agora falando de cartão, mano, um negócio que eu fico foda, mano. É quando dá aquele branco de senha de cartão, mano. Caralho, e o cara vai, o cara só vai tem 3 tentativas. Conta, né? Pois só é, tem 3, né? Vixe, dessa putaria que só tem. É, putaria dessa que só tem 3, mano. Teve uma semana que eu passei 5 dias direto lá na mano. Foi uma semana não, mano. Foi um mês, mano. Só ressaltando, foi um mês. Eu também me lembro que era isso. Meu irmão. Mas um mês de problemas e uma semana de esquecimento. Manel aí, bicho, errou a senha umas 15 vezes, mano. Não, mas a putaria maior é porque eu não esqueci da senha, mano. Eu esqueci de usar a senha. De cara, esqueceu de como é, mano. Sabe por quê? A diferença, mano, é que é o seguinte, ó. Quando você vai... Na frase que não esquece de nada. Não, a putaria foi massa que eu disse que a senha são 6 dígitos e em certa situação você só usa 4 dígitos. Entendeu? Aí quando você vai usar os 4 dígitos, eu esqueci que tinha que usar os 4 dígitos e não os 6. Aí eu usava os 6 e dava errado. Usava os 6 e dava errado. Usava os 6 e dava errado. No caixa eletrônico é 6, pô. Aí o que putaria é essa, macho? Aí eu fui esquecer que somente numa porra do caixa eletrônico é que são 6. Nos outros cantos o cara podia usar só os 4 primeiros. Aí eu. Que pariu! Depois que eu vim me tocar, eu olhei aí, mano. Manel apertava os 4 números aí. Bora, menino, cadê o dinheiro sair? E a putaria maior. Aí também já é nível executivo, né? Não, nível executivo é o Joel aí, ó. O Joel aí é que é foda. O Joel tava lá aí, Joel, tira o dinheiro aí no caixa. É legal que no meio da história tem um filho, né? Da hora que eu lembro da muita vontade de rir, ó, é o quê? Só é? Tava eu e o Manel, mano, na agência do banco. Ah, silêncio, você não sabe nada, né? Vai enrolar. Assim, aí, ó. Aí, ó, lá vai ele, ó. Aí, Joel, tira o dinheiro do caixa. Como foi, mas do caixa 24 horas, né? Que não é o do banco dele mesmo, né? Não! Tá errado e não sei o quê. Aí eu, doido, mano. Não tem como dar errado ali não, mano. É só apertar os números rima do lado, mano. A senha fica do lado, né? Porque no caixa fica como na tela. É, mas sim, certo. No caixa mesmo, fica na tela. Você vai apertando na tela. E no 24 horas, você aperta pelas laterais, né? Uns botãozinhos. Corresponde ao número certo. Há 3 tipos de número. Aí lá vai ele. Aí o Joel não sabia disso. Justamente. Ele sabe. São 4 números de um lado e 4 do outro. Sendo que só 3 de cada lado correspondem aos números. Aí esse bicho, mano, apertava o 4º número que não corresponde a porra nenhuma, mano. Mas o número tava apontando pra ele, velho. Não, mano, apontando na tua mente, mano. Como é que ninguém errava, só tu errava essa porra, mano. Ah, mas o Joel apanhando. Não, deu errado. Aí eu, que abenço, Joel, mano. Não, e agora? O que, é que a gente vai fazer? E se a gente trancar lá no Iguatemi, sem dinheiro? E o carro preso, foi? É. Aí eu, que diabo é esse, ó? Eu, mas vai lá, não tinha essa porra direita. Ele, não, tá dando, o cartão tá com problema. Eu, tu é doido, mano? Tu é doente, velho. Eu vou tirar essa porra agora. E que hora deve ser isso aí? Deve ser um aperre grande, viu? 11 horas da noite, sei lá, 10 horas da noite. O cara querer sair do shopping, não tem a porra do dinheiro, mano. Aí ele, aí eu, bora lá, mano, bora lá. Aí ele foi lá. Aí, não, tem que apertar aqui, aqui, aqui. Aí, ó, doido, macho. É nesses três pra cima, mas esses últimos aqui não presta, não. Vai morrer doido aí, não vai conseguir. Vai morrer muito, ó. Deixa de ser doido, doido. Agora um comentário. Tu sabe por que a Kate ficou preso? Porque eu esqueci o dinheiro. Aí sim, viu? I'm just feeling celebration tonight. Agora já tem dias, mano, que o Manel esquece a carteira, mano. Puta que pariu, Manel. Não, mas essa fase já passou. Passou. Semana passada tu esqueci essa porra, velho. Aonde, mano? Nossa, eu esqueci. Que doido, mano. Foi o dia que tava eu, o Manel. Oi, mano. Voltou, mano. Aí a gente tava indo almoçar num restaurante lá, né? O restaurante todo doideirazão lá. Ah, sim. A gente foi e almoçou e tal. Aí na hora de pagar, o Manel batendo nos bolsos, hein? Aí o que foi, Manel? Ixi. Esqueci a carteira no trabalho. E o pior, macho, é que isso tudo parece pilantragem pra não pagar a conta, né? Parece? Parece? É, mas não, parece, isso, parece então, né? Tipo. Eita, mano, paga aí que eu esqueci minha carteira. Rapaz, putaria é essa aí, velho. Que o cara esquece e ainda leva o nome de filho. Não, mas a fuleiragem pesada mesmo agora foi antes de ontem, ó, mano. Eu tava. Como é o nome dele aqui? Macaúba. É não, mano. É doido, garotão. Mano. Garotão, né? Caraca, puta merda. Aí ele, não, vamos sair, não sei o que. Aí toda vida eu digo que eu tô sem dinheiro, né? Não, mano. Aí, lisa ali. Aí é verdade, né? Melhor o cara dizer. É, eu tenho que juntar minhas economias ali e tal. Aí, bom, é. Aí coincidentemente, macho. Aconteceu já duas vezes e o cara não leva o dinheiro e o cartão só, né? Aí, macho, nessa putaria, às vezes acontece a porra não aceitar o cartão, né? É, não, tá fora do ar, não sei o que, aí eu, ixi, Fernando, te paga aí que eu tiro o dinheiro ali e te dou, né? Aí da terceira vez ele. Diabo é isso, macho. Tu não anda com dinheiro, não, velho. Pode ficar direto essa pilantragem, não sei o quê. Aí eu, não, mas eu te dou depois, baitoso. Então não tem problema. Aí ele, não, né? Aí ele, não. Aí quando foi ontem, macho. Antes de ontem, eu acho. Ele tava lá aí. A gente foi lá pro rodízio de carro, aí, ó. Aí o cartão não tava. Não, mas isso aí já é pilantragem. É, sendo que eu tinha esquecido. Isso aí é pilantragem, né, Ramal? Não, mas é pilantragem. Foi justamente o capítulo que o Joel disse aí, que eu esqueci a porra do cartão lá no posto. Não, tu pode ser qualquer coisa, mas isso aí é malandragem. Eu cheguei todo confiante, garotão, né? Homem do dinheiro e tal. É, agora eu vou no cartãozão. Do dinheiro, ó, tem. Aí quando eu chego, macho, a porra do cartão do tal, macho. Ô, putaria, ó, macho. Imagina se o Fernando tivesse só o dinheiro, hein, mano. Ei, mas agora uma coisa que bate um desespero, mano, não é nem o cara ficar com raiva, nem nada, é o cara ficar desesperado, mano. É o cara esquecer o celular em um canto, mano. Ixi, aí dá medo mesmo, aí dá medo. Aí dá mais, né, cara? Quando o celular custa 1.000 contos, aí realmente dá medo. Ixi, o cara se treme todinho, meu. Vixe, meu irmão. O pior não é nem isso, macho. O pior é quando o cara fica batendo nos bolsos, pegando, procurando. Puta merda, mano. Cadê meu celular? Cadê meu celular? E o celular na mão. Como é, mano? Nunca aconteceu, não. Corre de coelho de novo, né? Isso aí acontece mesmo, isso aí. Às vezes o cara tá... Os caras, às vezes o cara tá com chaveiro na mão aqui, com as chaves na mão e fica procurando. Vixe, mas cadê minha chave, macho? Onde é que eu botei essa chave e tal, não sei o que, e a chave na mão? Você mas tá acontecendo. Passa assim, aí diz, vixe, se fosse uma cobra, eu tinha te dado uma picada, né? É. Velho dito, né? Se fosse uma cobra, eu te mordia mesmo. Agora, teve um dia, mano, que eu tava vindo de ônibus, eu tinha acabado de vir de um shopping, eu tava no ônibus aqui, né, e tal, beleza. Aí eu bato no bolso, aí eu não sinto o volume do celular. Aí vai, é. O cara gela. Na época era aquele V3, mano, que tava no auge, mano, o bicho. Eita, bem fininho. Aí o cara, não, mano, o cara parou e fez assim. Começou a chorar, né, mano. Ah, não, aí eu já tava longe que só uma porra do shopping, né. O meu irmão, não acredito, não. Aí veio só o flashback, assim, na minha mente, assim, tipo filme de ação. Ladrão levando do teu bolso. Ju, aí eu deixando em cima, assim, da prateleira do negócio de granito do banheiro do shopping. Só outro, viu, mano. Aí eu, puta que pariu, mano. Deixei lá no shopping, aí, cara descendo e correndo e tal. O mais espantoso não é ter esquecido lá, o mais espantoso é tu usar banheiro de shopping, né, cara? Ah, pô, isso aí é besteira, mano. Caramba. Não, é o senhor da cagada em shopping, mano. Aí, meu bicho. Nunca caguei fora de casa. É isso. Esse bicho é do estilo que vai botando, arrudeando com papel higiênico assim, o ar, entendeu? Vai botando assim aí. É, agora a cagada. É, mas eu não queria dizer não, mas tu e o Joel estão muito íntimos, viu, doido? Os caras sabem dessas particularidades aí, mano. É, lá e vai eu, a distância, mano, era da Bezerra pra Francisco Sá, mano, em linha reta, assim, pro cara pegar o ônibus de volta. Aí eu correndo voado, mano. A galera passando assim, eu só escuto, pega ladrão, pega... Ai, pra porra, mano, daí... Como era? Tu saiu correndo... Aí tu, com a tua boa feição, os caras arrastam. Aí eu correndo, eu chego na parada, pego o ônibus voado, mano. Quando eu chego no shopping, aí eu entro no banheiro, né? O carro todo suado e tal, aí, vixe, meu irmão, cadê? Aí eu entro, não tá lá. Aí eu chego no... Eu, puta que pariu, mano, perdi o celularzão foda e tal, puta merda. Meu pai tinha acabado de me dar o celular. Aí, de repente, o cara que limpa o banheiro, mano, entra. Aí eu perguntei a ele, aí, vocês encontraram um celular V3 preto, não sei o que, aí, ah, encontrei um celular preto aqui e tal, é esse aqui, é, puta que pariu, mano, cara. Mas foi uma sorte muito imensa, mano, esse dia. Oi, o cara ainda foi honesto, né, mano? Pra tua idade, mano. O cara que limpa banheiros entregou o celular, mano. Dali das agora no dia, agora é certo uma coisa. No dia que o cara esquece o celular em casa e vai trabalhar, mano, é o dia que liga mais gente pro cara, mano. Isso aí é certo demais, velho. Cara, dos 4 anos de natação que eu fiz, eu sempre esquecia a touca todo dia. Não, cara, eu ia com a bolsa e tal, com tudo meu lá dentro, né? E deixava em cima lá. E teve um dia que eu já tava de sunga, já, né? Tava de touca, já ia mergulhar. Aí meu celular tocou. Eu abri a bolsa, tirei o celular, né? Conversei com o meu. E eu conversando com a pessoa e andando direto na piscina e pulei na piscina com conversa aí com a pessoa. Sim, viu? Aí. Mas nesse momento, já tava tão natural deixar as coisas virar e andar pra piscina, meu cara. Aí quase não foi trabalhões, né? Eu pensei que o Joel era doente, mas pelo visto o Jota também. Não, cara, mas tipo assim, é porque eu já fazia aquilo há tanto tempo, cara, que deixa a bolsa vira e mergulha, entendeu? Deixa a bolsa vira e mergulha. Que eu virei pra bolsa, tirei o celular e mergulhei, entendeu? Cagou? Cagou. Cagou. Natural, pô. Ele devia baixar as calças e tal, e pronto. E tu cagava ali na piscina? Ah, é. Nossa, cara. Aí lá vai, mano. Olha os assuntos, mano. Tava dizendo um cast bem acumulado. E o meu celular, mano? Caiu, foi na privada. Aí a parede e o bicho no... Aí sim, foi o 100. Foi o branquinho. Aí eu vendi, ó, o bicho. Nossa! Aí eu vendi. Tudo, né, cara? Sendo que eu vendi, mas sendo que tipo foi assim: eu vendi e não vendi, tá entendendo? Eu disse, não, tu leva lá, pô. Vendeu e depois roubou o cara. Não! Não, eu entreguei. Espaço, é, né? Porque eu entreguei, sei lá, pro pai da minha ex-namorada, né? Aí ele foi e levou pra um doido lá que limpava, sei lá, ajeitava, sei lá. E quando ele voltou com o bicho, ele disse: ei, mas o cara disse que o celular tava todo cagado, já é bem. Aí eu vejo, foi mesmo, mas é bem isso. Por que será, né, cara? É, mas o cara não pode mais chamar o ferrolho, não, mas toda vida os assuntos arremete a isso aí, né? Tá, e o pior atenção. De tudo, macho. Eu não queria nem dizer, não, mas é porque... O pior de tudo é que eu nem tô participando. Eu não tô nem participando desse assunto aí. O cara começou a puxar e disse: não, então quem que cagou? Que uma cagada que meu celular caiu e tinha merda lá dentro. Quem já é esse? Ah, dali das... É, mas agora outro esquecimento foda que eu cometo constantemente, mas é esquecer de pagar a conta, mano. Pagar a conta assim mensal, se liga? Pilantragem, é pilantragem. Não, pô, mas é que eu me esqueço, porque eu sou, normalmente, eu sou muito metódico, assim, vamos dizer, eu tenho uma rotina muito específica e eu me acostumo na minha rotina. Aí, por exemplo, toda vida que eu mudo de emprego, mano, que diretamente muda a minha rotina, aí pronto, mano. Aí só esse fato aí já contribui pra mim esquecer de pagar as contas. Cara, é só... O cara falou que não. Imagem, mas é o golpe, mano. Precisa atenção. Não, olha, precisa atenção no que ele falou. Ele falou assim, ó. Olha, eu toda vida, quando eu troco de emprego, eu esqueço de pagar as contas mensais, né? Tipo assim, o cara imagina que todo mês troca de emprego, cara. Esse bicho é vagabundo demais, mano. Não se aguenta em um mês, não. Cara, mas isso acontece mesmo, aí. O pior, mano, é porque o cara lembra só no dia da data do vencimento. Ah, eu caralho, puta que pariu. Se eu me lembrasse no dia da data do vencimento, era eu tava num cruzão absurdo, mano. Tá louco. Comigo acontece isso, mano. Eu esqueço de pagar algumas contas, aí só lembro na data do vencimento mesmo. Ah, ei, se eu fosse assim, era... Ei, mano, bom, mas... foi bom lembrar, viu, macho, que minha fatura vence dia 5, eu não tava mais nem me lembrando. Tá nem me lembrando, mano. Eu vou botar até aqui um celular, mano. E não dá jeito, não. Isso aí, com de alarme, aí não dá jeito, não. Não, mas é mesmo. Pior de tudo é quando toca o alarme, o cara tá no meio da rua e diz: não, depois eu faço. Já tô lembrado aqui. Aí quando chega em casa, nunca mais. É, meu mãe. Cara, esquece mesmo, mano. Passa muito todo isso, ó, mano. Se fosse eu dizendo isso aí, não, eu esqueci de falar, pagar as contas aí, tu ia dizer que era pilantragem, mano. Mas é. nesse caso aí, só não é pilantragem, não, é leseira mesmo, porque 13%, viu, chapa, cartão de crédito? Leseira do neto aí. Acho que quando o cara esquece de pagar uma conta, mano, eu esqueci uma vez, mano, a fatura de pagar e nunca mais, mano. Que 13%, mano, é mesmo, né, mano? Não, doido, mano. Pelo menos eu comprei uma parada doida num cartão da minha namorada. Aí ela, eu disse: ei, tem que te dar o dinheiro hoje, dia 28. Aí eu, pois vamos depositar. Sendo que aí a porra do tempo, né? Não tem tempo, o cara passa lá no banco, pegar dinheiro, não sei o quê. É o horário do programa, esse sistema mais quente aí, pô. Aí o cara vai e não conseguiu pagar, ou não conseguiu tempo pra depositar o dinheiro, né? Aí eu disse: rapaz, então vamos pegar amanhã, né, minha filha? Então vamos calotear, né? Não, vou lhe dar o dinheiro amanhã, tá bom, meu amor? Ali da Clementina, né, e tal. Aí ela: não, tá bom. O nome da tua namorada não é tem. Clementina, mano? Aí é assim, eu... É assim, aí ela... O nome dela é Clementina, é o Manel tem namorada, né? O que assusta é ser um nome feminino, né? Tô frescando, né, de baitona, né? Que rosca desse, não. Velho, tá apaixonado mesmo, viu, Manel, mano? E o cara sempre tirou a mão onda, esse bicho nunca se ofendeu, mano. Agora o cara pegou A e tudo, ó. Dali das... Disse pra entregar o dinheiro amanhã, né? Aí, não, quanto é os juros do cartão, né? Não, não vai dar nem R$5, não. Olha, aí vocês estão me dizendo que é 3%, mas que dia é isso? Sim, mas depende. Quantos dias tu passou, né? Tem que ver isso. Não, é isso que eu tô dizendo. É assim. É de hoje pra amanhã, pô. Cartão de crédito. Vai ter... Qual o cartão? Um dia. Curiosidade. Um dia. Qual o cartão? A bandeira é Visa. Ixi, se fudeu. Não, cara, é porque é o seguinte. Se assim fudeu que aí, mano. Cartão, assim que você atrasa, tem um juros X, que aumenta em cima do valor total, e tem um juros menor que vai comendo por dia, entendeu? Falando na tua língua, Manel, tu sabe como é que funciona o dano da torre do LOL? É mesmo... mesmo jeito. Pronto. É, agora tá aí. Agora foi um paralelozão perfeito, viu, mano? Você que tá ouvindo a gente não entende porra nenhuma do cartão. É só você imaginar o seguinte: você atrasar a fatura do cartão é ficar debaixo da torre. Ficar debaixo da torre, ó. Pronto, tá aí. Não, essa daí foi boa, mano. O cara que não entende nem de League of Legends. Entende porra nenhuma. Aí o cara se mata, pô. O cara não entende cartão, ele não entende de LOL, mano. O que é que esse homem faz da vida, mano? O cara entende de uma coisa, né? O cara entende de cartão ou de LOL. É, ou o cara é um cara sério que entende a economia, ou o cara é estilo Manel e é o dia no LOL. dali das... Acho que tanto o Adonis quanto o Theo estão me devendo aí de Magic ainda, viu? Ixi, caralho! É. Cobrando ao vivo, aí. Como assim? Não. Costuma para os texanos atrás de si. Acho que foi tipo R$2, R$3. Oxi, vai, o cara. Eu me lembrei, foi umas cartas. Não, isso aí não vai pro ar, não. Ora, não vai. Não, pode botar no ar uma porra dessa, mano. O cara negócio de R$2, mano. O cara calou de R$2, de vergonha, mano. É pra tu me dar uma porra dessa, mano. É, vou dar as cartas pra ti. Não, eu tô levando a caixa cheia de cartas de Magic aqui pra ti, Théo. Espera aí, só um minutinho. R$2 é dinheiro, eu cobraço. É interessante que eu ia falar que eu tô devendo R$16 pro defesa, mas o cara cobrou R$2 do Théo, mano. Eu vou ficar calado, mano. Fica aí na rua que o bicho tá pegando, mano. Obrigado. Eu cobrar, mancho, eu nem me coiso, não. Eu nem me esquento, não. Não paga mesmo, né, porra? Não esquento, não, porque é bobagem, doido. O cara esquece. O cara esquece, mano. Todo mundo tá sujeito. Ah, mas tu acabou de dizer que esquece, baito, Laura, porra. Não, não é isso que eu tô dizendo, macho. Aí, não, né, o Joel aí, olha, esquece. Olha o bichão. Acabou de dizer que esqueceu não sei o que aí, porra. É igual o meu irmão, mano. Uma vez eu compro o cartão dele, aí ele... Tá que pariu, Emanuel. Tu não paga essa porra no dia. Aí eu, macho, tu me lembra que nós paga, mano. Tem problema não, mano. Esqueci. Eventualmente, todo mês. Mas tem problema não, mano. O dinheiro tá aqui, porra. Tu já tirou do para choque do teu carro, aquele adesivo que... O que seria dos espertos sem os otários? Então é aquela também, né? Deve, não pago, negue quando puder. É, tá doido. Ah, dali das... Eu não vou nem dizer que o Manel me der 10 conto que eu pago. Pra cobrar também. Pelo amor de Deus, o bicho pegou A, viu? É. Foi falar da dívida do cara aí, ele ficou puto aí. A puta dele, mas que eu tô devendo esse baitão aí. Agora eu acho inacreditável, mano, o Manel, mano. Que esse porque bicho tem esquece. Que ser eu, mano. Porque tu é um mestre do esquecimento. Tu é um mestre do esquecimento mesmo, viu, Manel? Aí não dá pra ninguém, não. Mas um dia desse, mano, eu vinha passando com o Manel parado na esquina. E aí, mano, o que é que tá fazendo? Rapaz, me esqueci, mano. Mas entendeu, mano, esse neto, mano. É verdade, aquele dia que tu tá. Eu sou o senhor do esquecimento, eu sou o senhor da mentira, graças. É legal que sempre começa o neto falar alguma coisa, aí o Manel fala, não, mas mentira. Aí o neto começa a... Mas mente muito, mano. Aí o neto começa a contar, e o cara fala, ele é mesmo, foi do jeito mesmo. Ah, nunca disse isso, velho. Aí, velho. toda a vida que o cara sai pra ir trabalhar, mano. O Manel sempre esquece alguma coisa de manhã, mano. Achou inacreditável, mano. Esse bicho voltou umas duas vezes, mano. Ele vai pro portão, aí, bicho, esqueci de ser o quê, aí. Volta e volta umas duas vezes, aí depois o cara sai. Puta merda. Vou olhar no espelho pra ver se tá bonito. Agora eu lembrei do clássico, ó. Muita gente, agora eu tenho certeza que muito ouvinte aí vai se identificar. Chega na cozinha, abre a geladeira, pronto, dá o branco. Velho, o que que eu vim fazer aqui? Abra a geladeira, olha, e depois fecha a geladeira, não pega nada. Às vezes o cara esquece, velho. Na verdade, não é o esquecimento, é a velha geladeira vitrine, né? O cara faz de vitrine a geladeira e fica olhando. Tem um participante do programa que eu não vou dizer que é putaria, mas fiz putaria, mano. O cara abre a geladeira e bota a cadeira assim. Sentado, olhando pra dentro da geladeira e Isso aí é o Joel, viu, Marcelo? Viu, é, mas isso é escroto demais, mano. Sei, a mãe do cara passa olhando assim, bicho, mas porra é essa aí, mano? É doido, é, mano? Quando eu abro a geladeira, eu vou dedicado já, mano. Dedicado com as letras, mano. Tem muita gente que acontece comigo, cara, porque eu tenho que descer lá embaixo pra abrir na geladeira. Aí quando eu volto, eu, puta que pariu, tinha que pegar não sei o que, lá vai eu descer. Isso aí dá raiva mesmo, isso aí. Não, isso aí é foda. Eu moro em apartamento, mano. Quando o cara esquece uma coisa, a foda da cidade é essa, mano. Que o cara tem que subir as escadas de novo. O cara lembra de pegar as cartas, né, do correio. Aí o cara sobe aí o cara dá aquele estalo assim, bicho, tem que pegar as cartas. Puta que pariu, esqueci. Carta de Magic? É, de Magic. É, então... O cara deixa pro porteiro, né, o baralho do cara. É, não, o porteiro dá maior valor jogar. Não, me arranjei só pra jogar um x1 ali com o zelador. Caralho. Você vê como é que tá, né, mano? Olá, dali das... Agora, uma coisa que acontece certeza, mano, é o cara fazer o seguinte, é negócio de porta, mano. Porta? É, o cara tranca a porta, aí o cara sai assim de casa, do portão de casa, o cara tá na rua, aí o cara pensa, vixe, será que eu fechei a porta de casa? Ah, isso aí, cara, do mesmo jeito, o carro também. Cara. O carro, mano. Será que eu tranquei o cadeado, velho? É, o cara sai tão automático, o cara, vixe, mano, será que eu tranquei o carro? Aí volta, às vezes o cara tá, sei lá, no hospital. Tal, sei o que, o cara volta pro estacionamento só pra checar. Não, sei lá, consulta, restaurante, qualquer coisa. O cara vai constantemente no hospital, né, cara? Pra ele lembrar de um exemplo, hospital. Mano. Não sei nem o que foi me ver essa porra na cabeça. Eu desconfio. Eu não, ainda bem que eu não falei clínica de reabilitação, né? Não, mas é direto, mano, esse negócio de portão, mano, cadeado, mano, cara, puta merda, será que eu tranquei a porta? É, fato. Quando não é, porta... Pois eu que sou o mestre do esquecimento, eu nem esqueci isso aí. Oh, não. Deixa porque tu deixa aberto. Tu deixa aberto mesmo. É a putaria, mano, quando não é cadeado, porta, mano, é o chuveiro, mano. Ah, vai, mano, será que eu... Aí, o chuveiro, nunca pensei. Ah, o chuveiro? Mano, são doentes, é, mano. O cara esquece de fechar o chuveiro, mano. Chuveiro é novidade aí, viu? Chuveiro aí é novidade. Não, pera aí, velho. Chuveiro é putaria de barba. Ah, o cara tá debaixo do chuveiro, aí o cara sai e esquece essa porra ligada. Não existe, viu, velho? Já entrei no banho de óculos e esqueci de tirar o óculos. Já aconteceu muitas vezes. Isso é possível. Agora de desligar o chuveiro, ou então de começar a tomar banho e esquecer de ligar o chuveiro. Não. Caralho, cara, o Marco aí. Aí é bicho, eu não liguei o chuveiro. É muita piada, viu, doido aí? Aí é. Porra, tá fazendo espuma, já vai aí. Eu digo isso aí, mano, porque aqui em casa tá faltando água direto, mano, constante. Aí o cara liga o chuveiro, mas porra, não tá saindo porra de água nenhuma, o cara fica puto. Agora tá. Isso aqui é que não esqueceu o chuveiro aberto, mano. Peraí, desenho, Jorge. Aí o cara vai se deitar, tomar no chuveiro rei, cara, puta. O cara se acorda assim, no meio da noite, mano. O cara dá aquela acordada assim pra se virar, assim. Aí o cara escuta só o som. A água caindo, o cara, vixe, meu Deus, tinha o chuveiro ligado. Corre. Ah, mas isso aí continua sendo burrice, mano. Continua sendo uma burrice medonha, mano. Se o cara abriu a porra do chuveiro, viu que não caiu água, fecha ali mesmo, mano. Chora, mas rapaz, aí deixa lá aberto, é? Tá burrice do mesmo jeito, mano. Tá tão puto ali que o cara não pensa. Ah, pra mim é burrice do mesmo jeito. Meu amigo, não tem um maracujazinho não pra você fazer um suco. dali das. Aqui em casa uma vez aconteceu de tá faltando água, que aqui em casa só tem uma torneira que não vem direto da caixa, entendeu? Aí dessa eu pensei que tem que a tua casa. Eu aí ia dizer, ó, mano. Não, que não vem direto da caixa. Vocês eram ninja mesmo, viu, mano? Ou lava a louça, ou lava as mãos. Aí, cara, essa torneira abriram ela, né, pra ver se tinha água e esqueceram ela aberta, entendeu? Aí, tipo, como os quartos aqui em casa são em cima, né, ninguém escutou a porcaria da água caindo. Cara, quando chegou de manhã, eita, tipo porra. Assim, cara, é sem brincadeira, 4 dedos de água, assim, o chão todo, saca? Aí vocês aproveitaram e já fizeram piscina, né, e tal, cara, de folga. Maluco, é tipo assim, não foi um quarto com 4 dedos de água, foi tipo assim, o primeiro andar todo, entendeu? Todo, são tipo 5 ou 6 quartos lá embaixo, cara, todo com 1 pau de água, com 4 dedos de água, cara, assim. Essa merda, cara, de esquecer ligado, cara, é foda. Dali das... E quando tu esquece de dizer as coisas? Uma vez a gente... Dizer o quê, mano? O Mandel, ele... A gente castanha, tá... né? O a cara gente... Castanha é massa. É, deve ser massa, deve... Ixi, velho, devia ser massa demais o cara jogar com o Mandel, velho. O cara taca a mãozada, pá! Aí só o mano assim, ah, bem isso, porque tu me deu a mãozada. Não se lembra não, hein? Pá, tacou outra mãozada. O cara eu tá brincando. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Tô... Por favor, fala, que eu não quero te deixar roxo. O cara era castanha, vai. Tu lembra? Castanha, castanha. Eu lembrei do cast que o Telos imitava a mãe do Cheetos, ó. É, porra, mano. Ei, macho. Eu nunca vou esquecer. Eu ri demais, né, aquele cast. Ah, dali das... É uma coisa que é incrível, mano. A gente tá conversando, mano, numa roda, assim. Aí tá o Manel também conversando com a gente. Aí o Manel começa a falar uma coisa. Aí no meio do assunto, esse bicho desvia o olhar pra outro canto, né? Pra bunda de alguém que vem passando, né? Sim, Manel. Diz aí, baitola. Aí esse bicho fica... todo assim. Aí, bicho, esqueci. Como é, mano? Como é, mano? É o que mesmo? Tá longe, ó. Aí, como é o negócio mesmo? Esqueci, eu não sei o quê, aí... Já bem isso, Manel. Esse negócio tá sério, viu, mano? O cara tava falando um negócio desse instante, o cara já esqueceu. Como é mesmo, hein, o nome do negócio? Ele tem o mesmo problema daqui. É, mas precisamente aconteceu hoje, ele tá falando isso, mano. Olha, mas... Achei na vida, a primeira vez que acontece, ele tá dizendo que é toda a vida. Olha, realmente, viu, olha mano? Como o bicho é sem vergonha, mano. É uma falta, realmente, viu? Eu lembrei agora daquele filme do Up, que aparece os cachorros conversando, né, pois é, não sei o que, deve eles param, é esquilo, eles voltam, ah, pois é, taria. Caralho, mano. É putaria mesmo. Dali das... Eu acho putaria, mano, aquele momento que o cara esquece, assim, é tipo o cara vai comprar uma coisa, o cara vai comprar um lanche da tarde ali do trabalho. Aí sempre tem alguém que, vixe, tá aí comprar lanche, aí compra lá um negócio pra mim, aí chega outro e compra isso aqui pra mim, aí compra isso aqui, aí formalista, né, e tal. Aí quando o cara bota o pé pra fora... Isso aí no tempo que tu trabalhava de boy, né? Aí quando o cara bota o pé pra fora, que chega do estabelecimento, aí o cara esquece, vixe, o que é que o pessoal queria comprar mesmo, aí... Ficava assim, um queria pão de queijo, o cara me dá tudo aí de coxinha aí e tal. Como é, mano? Me dá o dinheiro de coxinha, ó. Dali das... Parada de esquecimento, mano, que é certeza a galera se identificava. É tipo, aconteceu comigo recente. Ah, eu vou trazer o programa pra tu instalar e tal, vou trazer pro cara lá do trabalho, né? Aí o cara se lembra em casa, sendo que o cara deixa pra lá, né? Não, eu faço isso aqui depois. Aí o cara só... Jogar um LOLzinho, né? É. Toda vida assim, o cara, não, vou jogar só aqui no LOL, mas aí depois eu volto pra... Aí o cara só se lembra, mano, de ter trazido, mano, quando o cara tá lá já, mano, que o cara tá chegando no local, mano, o cara tá... Quando o cara olha pro cara, vítima, esqueci de tal coisa e tal. É, mas agora uma coisa que assombrou minha vida ali durante anos e anos, mano, é esse negócio, mano, do cara esquecer, mano, de entregar o DVD, mano, do que o cara alugou, mano. É. Eita, é mesmo. Porra, fita na locadora, mano. Isso é um inferno, cara. Isso é um inferno. O cara fica na atenção, mano. Rapaz, será que eu entreguei, mano? E é foda que você nunca entregou essa porra, né? Você fica, será que eu entreguei, mas você nunca entregou, cara. Não, você não entregou, sabe? Uau, tem dias, mano, que eu tenho um pesadelo com essa porra, mano. Eu sonho com essa porra aí, velho. Tu tem medo aí de corredor, é cara. Tu tem medo de corredor, mano. Merda, tu não tem moral nenhuma com pesadelo, cara. Eu fico assim, um bicho, mano. Eu é, isso sonho. Aí, também. Ah, eles esqueceram aqui há uma semana, mano, esse bicho, mano. Esquecer de entregar a fita, mano, a locadora era clássico, mano. E a putaria que o cara tem medo é da multa, né? Não, mano, hoje em dia os maiores temores do cara tem relação financeira, mano. Tem como, ah, se você quiser mexer com o emocional da pessoa, você diga, ó, você vai ter que pagar uma multa. Aí, na hora, mano, o Manel aí, putz, atrás aí. Acho o problema do cara de dirigir e tal, não sei o que, levar multa, né? Nem pega ponto na carteira, é pagar, macho. É osso, mano. Não, é, mano, é lógico, mesmo. Pra gastar dinheiro, o Mumu tá uma bosta muito grande. Agora, mano, tu falou outra parada de esquecimento foda, ó, mano. Esse negócio de trânsito, mano. Quando o cara tá aqui no carro, mano. Aí esquece de frear, é, velho. Aí... é, os caras já tão pegando pesado. O cara se lembra que tem um fotossensor na hora que o cara passou. Do não, peraí. Tu tá dizendo que tu dirige, cara, rápido pra caralho. Aí na hora que o fotossensor diminui, fica pianinho e volta, né, cara? Isso dá. É igual, não, os caras aí já tão como é, levando a pagode. Ó, cara, vamos dizer que todo mundo não faz isso. Isso, velho. Não, cara. Não, peraí, me atualiza aí que já tô já com 6, 7 meses que eu não tô em Fortaleza. Como é que tá o trânsito aí? Dá pra correr com mais de quanto, hein? Pois não é. O trânsito cara... é esse, mano. Por quê, mano? O cara tá aqui dirigindo e tal. Aí o cara passou do fotossensor. Aí o cara se lembra. Vixe, tem um fotossensor bem aqui. Aí o cara já passou. Aí o cara... Ah, pode crer. Depois que passa, o cara freia. Aí o cara olha pro velocímetro, aí tá um pouquinho acima de 60. Aí o cara, vixe, meu irmão. Tá com o pé no freio. Essa multa sempre chega, né, cara? Inacitável. Pode ser tipo 1 km acima do limite, mas a multa vai chegar, é certeza. O cara fica pensando, rapaz, ah, será que pegou, não sei o que e tal. Teve um dia que o Moura, meu irmão do Manel, me deixou com dúvida, mano. Fiquei uma semana pensando nessa porra, velho. É, tipo, aí tava eu, o Manel e o Moura. Aí a gente tava aqui, eu tava dirigindo. Aí quando a gente passou do fotossensor, passou outro carro paralelo a gente, né? Aí o flashzão bateu do fotossensor. Vixe, meu irmão. Aí o Moro ainda falou assim. Não, mano, tu tava acima de 60, de certeza. Aí eu fui, né? Gente boa, né, cara? Não, agora é gente fina demais, mano. Não, pode ficar tranquilo que... Vai chegar, que né? Vai chegar, ó, não, mas... Ei, macho, fotossensor, mas será que... Não, mano, pode ficar tranquilo que mês que vem é certeza. Aí você tá parado de ir, né, cara? Foi aquela dúvida, mano. Vixe, mas será que foi o carro do lado ali, mano? Tava mais veloz ali do lado, olha aí, mano. Vixe. Mas tá aí agora, sempre foi uma dúvida que eu tive. Como é que o cara, se passar os dois carros assim na mesma hora, só que um com acima de 60 e o outro abaixo, né? Como é que o fotossensor sabe, mano? Qual é a faixa de trânsito? Tem um sensor pra cada faixa? Como é que funciona? E se tiver o fotossensor ali, ele vai tirar a foto das faixas tudinho ou ele tem uma câmera pra cada faixa? É pelo efeito de velocidade, mano, que a foto bate, mano. Explicou nada, mano. Se o carro de trás tiver mais embaçado do que o da frente, o de trás é o que leva a multa ali. Essa explicação aí foi master, né? Dali das... É aquela sensação de quando o cara tá saindo pro trabalho, pro colégio, pra faculdade, qualquer canto, que vem na mente do cara que o cara pensa, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Eu tinha muito isso até eu fazer um sistema. Vigi. Eu fiz um sistema. Como é o sistema? Começou a frequentar um médico, né? Não, eu fiz um sistema assim, ó. Eu falo assim, não, eu tô indo pra qual canto? Canto X. Eu preciso levar 5 coisas, por exemplo. Aí eu começo a contar as coisas que eu tenho. Eu tô 1, 2, 3, 4, ainda tá faltando alguma coisa, entendeu? Se tiver a sensação, não tem como ter, porque tá aqui a quantidade que eu tenho que levar e eu não tô levando isso tudo, entendeu? Mas tu anota a quantidade? Não, eu sei decorado, cara. E se tu esquecer? Não? E se tu esquecer o número? Caralho, esquecer o número, aí é doença, cara. Se tu esqueceu que tu decorou. Porque, por exemplo, ó, pra ir pro shopping, eu levo 3 coisas, entendeu? Se caso for pra faculdade, são 5, entendeu? Pera, aí você vai contar a quantidade de coisa. Ah, tá, e se for pra praia? Se for pra praia, eu levo só a minha sunga, cara. É isso que se for, né? Imagina aí o Jota só de sunga pegando o olho, mano. Ô, bosta, viu, mano? O cara no meio da Santos Dumont está indo pra lá. Tá indo, cadê? De casa, passando pelo terminal, não tô dizendo. O papicu aí, o João de Sousa. Foi demais, ó, mano. Uma merda muito grande. Cara. Eu fiquei imaginando mesmo, o cara tá tranquilão ali. Tem uma negada, mas que amarra uma fitinha no dedo, essa né? Essa porra de fitinha nunca deu certo, cara. Eu tô com essa no dedo. Eu uma vez amarrei a fita, eu fiquei me imaginando onde é que eu tinha machucado o dedo, cara. Acho o cara fica pior, mano. Porque o cara fica assim... O cara amarra a fita pra poder se lembrar das coisas. Aí o cara olha a fita. Porque amarrou, né? O cara olha a fita assim aí, rapaz, velho. Porra, mãe, eu sei que eu tenho que lembrar de alguma coisa, mas não sei o que é. Hasta la vista, baby.